Cidade FM. Alentejo. Ocupada, estás a fim de ver nascer amanhã. Alô, traz a almofada, avisa alguém que só vais amanhã. Alô, neste momento não é possível receber a sua chamada. Alô.